Step 5808. 5808 no 5, autorizado o pushback, acionamento, chama pro táxi. Chama táxi, 5808. O número 07, Machado, travado? Temo, táxi, checado. Livre pouso, pista 10, o vento variável com 02 nós. Livre pouso 10, o 1607. Então 317-10-6 da cola, chama o controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom final de semana, bom trabalho. Controle Salvador, muito bom dia, Tan 3171, cruzando 2000 para o 360. Tan 3171, bom dia, contato com a radar na decolagem, tudo mantém nível 360, sai da Bel. Subindo ao 360, perfil da EL 3171. Approach Control American 980, descending to 160. America 980, Scorpio Dentro, descendo 4000 feet. Bom for arrival, America 980. 4000 feet, bump arrival, American 980. Paulo Salvador, bom dia, tá 3890. Tá ciente da informação, voo pra cópia Recife. Tan 3890, autorizado Salvador Recife, via pelo Whisky 58, nível 330, autorizado. Era o perfil da saída pouca, transição Aracaju. Decola a pista 10, primeira curva à esquerda, aciona 5172, controle 120, décima 8. 3890, está autorizado ao Recife, nível 330, é o perigo 58. Decola a 10, primeira curva à esquerda, pouca Aracaju. Transponder 5172, controle 1208. Aciona 5172, controle 120, décima 8, protegimento correto, confirmando apenas o portão onde se encontra. Está no portão número 8. Gente, protegimento correto, chama para o pushback, acionamento no 83890. 3890. Décima 9. Ano 219, ou 67. Alfa, reporta antes da Juliette, no 607. Alfa, reporta antes da Juliette, 607. 07. Para o táxi web 5808, PLB 138, 1340, alterna Confins. Confins, táxi via India e Alfa, onde espera chamar a torre 118, decimal 62, QNH no 016. India e Alfa, onde espera de 86, QNH no 016, 5808, obrigado. 3171, no chame Recife, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. 251-3325, tá? 3171. Observando o tráfego da Webjet, Boeing 737, autorizado seu ingresso até o portão 09. Gente, 89, voo no 607, ingressado. Torre Salvador, Band Web 5808. Web 5808, autorizado a linha decolar, pista 90, ouvindo calma. Autorizado a linha decolar, Web 5808. Usando 4, chama o controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, senhor. Bom dia, bom fim de semana. Igualmente. Controle, bom dia, objeto 5808. Objeto 5808, contato radar. Submantendo de voo 360, saída rápida. Possibilidade de voar direto à posição alerta, senhor? Autorizado Salvador Galeão, via Pesolo 10 após esse mapa, após DCT Lúvido, após DCT Barbacena, distante conforme a nota do plano. Nível autorizado é o 360, menos perfil da saída da El Leda, após Leda, voa Bridge. Decolada pistão na zero, primeira curva à sua direita. Aciona 5174, controle em 120, decimal 8. Autorizado 360, pelo 10, MAP, direto do Lúcio, Barbacena. Decolada 10, curva direita, Andrael Leda, pós bridge. 5174-208, controle, voo 804. 5174, eu transponho, controle 1208, protegimento correto e porta pronto no portão 03, 1804. Vou voltar a 1804. autoridade da presente vai direto Alfa 5808, senhor? Autorizado Alfa 5808. Obrigado, direto Alfa. Salvador, tá 3830, pushback acionamento na posição número 8. 3890, autorizado no 8, chama por táxi. Autorizado, chamada táxi. Fala, Salvador, é o Gol, no 642, cliente da Golf. Autorização de tráfego para Recife. No 642, autorizado Salvador Recife, nível correção. Autorizado Salvador Recife, via pelo Whisky 58, nível 390. Realize o perfil da saída da PUC, transição Aracaju. Decola a pista 10, curva à esquerda, aciona 5404, controle 120, decimal 8. Nada nível 390 pela Upper Risk 58, saída da PUC, transição Aracaju. Decolada 10, primeira curva à esquerda, transponda 5404, controle 1208, eu vou no 642. 642, cotejamento correto, confirmando apenas o estimado para o pushback. Gol no 607, para a Copa Guarulhos, chama o solo 1.9, por gentileza. É, só me tirar o sinal para mim o horário do ponto. Segundinho que eu consigo aqui. Valeu. 0909 Zulu, o horário de pouso, gol no 607. Beleza. American 980 complete LS X-ray approach, contact tower frequency 118.16. 1186, have a good day. Tower Control American 980, approaching the auto marker. Okay, American 980, have the traffic in sight. Is the land gear down locked? Affirmative, they're down and locked. Clear to land runway 10. Wind is variable with 02 knots. Optimus at 1016. 1016, clear to land on 10 American 980. Salvador, 3890 para o TAC. Tem 126, 3 horas e 35 até na Natal. Autorizado o táxi via pátio 1 de Alfa, no ponto de espera, chama a torre 118, decimal 612. 106 a bordo, Natal, 3 horas e 35. Autorizado o táxi, QNH 10116. Confirmando pelo B 126, 126. Então, 3890, táxi via pátio de Alfa, ponto espera, chama torre 118, decimal 612, que é legal no 096. 3890, tem fim de Alfa, no ponto espera, 612, 1096. American 980 is clear and 10 at Foxtrot. Roger, American 980 on the ground at 25. When you vacated, contact 212 on the small line. 121.9. We think we hit a bird on landing. If you want to check the runway. American 980 is clearing on Foxtrot, going to gate 11. American Line 980, clear to taxi via taxi Alpha Hold Short, taxi Juliet, please. Alpha Hold Short to Juliet, American 980. 5-3, Salvador. Prossiga. E você vai preparar a espera sobre cima? O último tráfego que pousou, o tráfego da América, se chocou com o Páfrico e vai ser feito revisão de pista. A pista no momento está interditada. Ok, vai fazer Simbra então, a espera está 3153. Negativo, a pista está impraticável por enquanto. Salvador, 3597, autorização Brasil, informação Golf. 3597, um minutinho para cópia, aguarde. Line 982, you're clear to enter via Juliet to gate number 11, gate number 11, American Line 982. Okay, Juliet to gate 11, American 980, thank you. Oi, Salvador, bom dia, tá 3890, tá pronto com a espera da 10. 3890, mantém a posição. Estamos com a pista fechada devido a uma colisão com a ave aqui. Ah, tá sim, 3890. Marklin 980, you can confirm where the aircraft saw the bird on the runway? Affirmative, right around touchdown, right? Oh, it's We believe we hit a bird, we're not sure. He was right in front of us. Confirm by which taxiway? It was before Delta. Okay, before Delta, American Line 982. Escuta pra chegar. 3597, autorizado Salvador, Brasília, e é 17, o nível 380. A saída Arbor Elefa, pista 10, após decolagem curva à direita, aciona 5407, controle 120, decima 8. 3597, autorizado Brasília, 380, precisa 17, Arbor Elefa, decolagem 10, curva à direita, controle 1208. Treinamento correto, chama pronto no 1-0 do Pátio 1, 3-5-1-7. No 804, autorizado acionamento, pushback coordenação com a equipe de solo no 03, chama pro táxi, o 804 da Gol. Autorizado, chama no táxi, o 804. Tá fazendo uma revisão, ok? Agora que eu vi, obrigado. ajustando essa órbita do céu abrir 753. Inativo, inicie, espera em Simbra, aguardando pista livre. Vai bater, espera em Simbra, 0353. O 1642 para o pushback, isso? Isso, já estamos completamente prontos, porém não tem nenhum funcionário da Infraero para retirar o finger para a gente. Gente, o 1642 vai aguardar, por gentileza, um minutinho para iniciar o pushback. A pista 10 está fechada devido à colisão de uma aeronave com algum bando de pássaros. As viaturas estão efetuando a vistoria. Após a pista 10 liberada, eu vou autorizar o seu acionamento. Por gentileza, aguarde. Ok, se puder contactar aí alguém na Infraero pra gente, por favor, a gente agradece também. Sim, 1642. Salvador, bom dia, o voo 1607 para Guarulhos, solicitado nível 360. 1607, autorizado Salvador Guarulhos, via 16 após Belo Horizonte, após DCT 3, restante conforme a rota do plano, nível autorizado a 360, é o perfil da Cidadael, Leda após Leda Beach, decola a pistola 0, curva à direita, aciona 5405, controle 120, decimal 8. O transponder, por favor? 5405, 1607. Autorizado Guarulhos, PHZ, Hunter Zulu 16, direto drive, nível 360, subida eleva bridge, transponder 5405. Saída Dael, Leda Bridge, Dael, Leda após Leda Bridge, 1607. Dael, Leda Bridge. Aí o Leda Bridge aciona 5405, controle 120, decimal 8, cotejo. Daniel Leda Bridge, 5405, controle 120.2. Cotejamento correto, chama pronto. Agora o pushback acionamento no 09, no 607. 607, camarada. Paulo, volo 804 para ataque. Temos 146 a bordo, 450 terno na Brasília.